Então vai vendo aí, parceiro, o avião já tá nas pistas. Atrás das moedas, onça é presa, peixe é isca. Flagrante no pisante, tá ligado, é natural. Na lei da malandragem, puxilu vai passar mal. Na brisa do hidropônico, o maluqueiro se inspira. Noite iluminada pela lua, a sorte brilha. Apesar de bandida, sofrimento, choro e luto. Faculdade do crime, papo da formação de alunos. São poucos que aderem no luxo da função. No comércio da escama, nem todos virão patrão. Pra tá na firma tem que ter, é muita disposição. Atitude na veia, mas ser suave na missão. Contrariando a estatística dos ratos cinza. De peça aniquilada, segurança tá na cinta. Flagrante no pisante, tá ligado, é natural. Na lei da malandragem, puxilu vai passar mal. Deixa pra quem sabe sobreviver na rua. Deixa pra quem sabe na lama ele flutua. Deixa pra quem sabe se vê que é talentoso. Deixa pra quem sabe menino é perigoso. Deixa pra quem sabe sobreviver na rua. Deixa pra quem sabe na lama ele flutua. Deixa pra quem sabe se vê que é talentoso. Deixa pra quem sabe menino é perigoso. Deixa pra quem sabe curte lombras e frevos, cê ganha dinheiro. Cê calmo no desespero, fumaça pro céu. Admirando a lua, aderindo as hot girl. Perversidade, loucura, disposição de morte pra derrubar pilantra. Desacredita não, os gatos vira janta. Não corre pra luxar, também por necessidade. O crime não é pra quem quer, não deixa que nós sabe. Permaneço vivo e nas ruas me graduei. Na terra de bandido, quem sobrevive é rei. Sou errado que deu certo, empresário clandestino. Na rua mais esperto, tirei luxo do lixo. Multipliquei moeda, respeito na quebrada. Evolui 3-2, hoje eu colo é de quadrada. Deixa pra quem sabe, moleque é talentoso. Na profissão perigo, menino tá perigoso. Xingadão faloso, no bonde só monstrão. Na febre apetitoso, a noite é dos função. Deixa pra quem sabe sobreviver na rua.